Фаля Кличика. Falha crítica, e hoje nós tivemos uma falha crítica. Pois é, né? Hoje fizemos o que nós sempre falamos em todo o início do cast. Falha crítica. É, dessa vez a gente perdeu o comecinho do podcast, mas a gente não queria deixar vocês mais uma semana sem, já que teve problema na semana passada. E o cast ficou muito bom. E o cast ficou muito legal, a gente não queria perder. Então a gente vai pôr da parte que a gente perdeu pra frente. E só pra avisar, quem vai estar aqui com vocês sou eu, o Eduardo, o Ricardo, isso, o Adriano e o Basso, como sempre. Exatamente, e a gente vai começar a ouvir aí, galera, a partir da primeira indicação do Basso, que é Claymore. Acompanha o que ele tem pra dizer aí de Claymore e espero que vocês gostem. E desculpe, é desculpe o engano, aí acontece. Falei. Acontece, dá um lugar. Eram seres que podiam se transformar, copiar inteiramente uma pessoa, inclusive as memórias, as lembranças, tudo. Certo. E esses monstros, eles se alimentavam de vísceras humanas, né? Então, era um problema sério. Então, foi criada uma organização, né, que tinha 47 divisões. Era um problema sério. Digo mais, era um problema meio filha da puta, cara. Era um problema meio sério. Se alimentasse, tipo, um ou dois dedos, mas puta, das vísceras, cara. Aí tá foda. Acho que era especificamente as vísceras humanas. Normalmente ele ia lá, comia uma pessoa e entrava, não ficava ali na comunidade caçando o restante, disfarçado de um membro da comunidade, né? E aí foi, o continente daí foi separado nessas 47 regiões. E cada região era de responsabilidade de uma Claymore. Ou uma das bruxas de olhos prateados, como os caras chamavam. Ixi. Que eram mulheres que eram especialmente treinadas pra matar esses seres e conseguia identificá-los, conseguia ver através desse disfarce deles. Porque elas tinham metade do sangue de uma. Implantavam sangue e carne de uma no coisa dela e gerava um ser híbrido meio uma e meio humano, né? Certo. E aí, com isso, elas conseguiam identificar os caras e conseguiam também ter poderes sobre-humanos, né? Que cada uma delas manifestava de acordo com o que elas conseguiam seguir em treinamento, né? Uma era porque era muita velocidade, ou muita força, ou muita resistência, ou poder esticar os braços, sabe? Tipo, essas coisas... Tipo, as vantagens ali que a gente tem no 3DT, normalmente. Justo. Sem a desvantagem de querer comer víscera. Sim, sem a desvantagem de comer vísceras. A única questão maior que é que elas vão... Elas têm cada vez que elas usam o poder, elas podem se corromper pro lado negro. Né? Então, e aí elas comem vísceras. Não, aí elas se transformam em alguma outra coisa. Uhum. É. Mas é o grande... Que é o grande problema, assim, do anime, assim, que fica essa discussão de até quando que todas elas entregam uma carta pra uma amiga, pra melhor amiga delas, pra... avisando que, tipo, né, tipo, quando elas estão achando que elas estão próximas de despertar, né, tipo, de se transformar nessa outra coisa, ela entrega, normalmente elas mandam uma carta com as pra amiga delas e elas vão, uma das amigas vai lá e mata elas mesmo. Ah, tá. Só que... falar cabeça prêmio. E é mais ou menos isso que já entrou no anime, né? Então, normalmente, a cidade tem um problema, convoca essa organização, o cara passa, chama. Essas bruxas de olhos prateados, porque o pessoal chama elas de bruxa, porque nem eles gostam delas. Porque eles sabem que tem alguma coisa errada com essas mulheres. Ah, certo. E elas pegam e colocam... Normalmente elas vão lá, fazem um serviço, e depois o cara passa coletando dinheiro na galera. Né? E a história daí é que a gente acompanha da Claire, né? Que é a número 47, que na organização elas se diferem pelos números, né? Tipo, de 1 até 47, sendo a primeira, a mais poderosa geração, é 47 a mais fraca. Certo. E a gente acompanha a história dessa Claire, que ela tá em busca, na verdade, de uma vingança especial contra os Yumas, por conta de uma coisa que aconteceu. E ela é a mais fraca da organização. E aí a gente acompanha a história dela em busca dessa vingança, quando ela tá atrás de um Yuma em especial, tá ligado? Um devorador voraz, que eles chamam daí. Eu não sei como é que ficou em japonês. Eu peguei assim, ele dublado. Tá, saquei. A série é uma série, tipo... que na verdade acompanha o mangá, que o mangá tá sendo... Parece que o mangá já se encerrou, mas o mangá é de 2001, né? A série, ela conta a primeira parte dessa história, né? Se eu me engano, vai mais ou menos até dos 60 e tantos mangá, parece que tem, vai mais ou menos até o mangá, acho que 16 ou 20, não lembro, mais ou menos por aí, né? São 26 episódios de 20 minutinhos, né? Acha fácil aí no YouTube. Né, você consegue achar, né, uma série, e é uma série muito boa, você espera e ver, tipo, mulheres com espadas gigantescas, por isso que é o nome de Claymore, né, que é o nome da espada, espada escocesa, né, tipo, de duas mãos. Humilde, de duas mãos, mas que no caso ela começa super forte, ela usa uma mão só. Humilde, então, mais ainda. Então você espera e ver, cara, tipo, mulheres, entendeu, não espere ver, tipo, sensualidade, não existe sensualidade no anime, né. Sério, mesmo porque elas falam que essa implante de carne de Yuma não mostra, pelo menos no anime. Mas falam que deixam o corpo delas, tipo, repulsivo. Então elas são cobertas com armadura, elas têm, né? Tipo, no torso. Tá. Né? Então dá a entender que tem alguma coisa ali que elas não querem mostrar, que, tipo, deixa ela que é meio repulsivo. Então não tem nenhuma conotação sexual o anime. Ah, challenge accept, meu querido. É, porque o cara que escreveu o anime tinha muito tesão por mulheres de armadura e espadas grandes. Aí ele falou assim, porra, mas isso aqui a galera vai achar que é semi-hentai, e aí eu vou perder a credibilidade. O que eu faço? Já coloco desde o início que o corpo delas são repulsivos. Porque aí eu só ganho o quê? Japoneses estranhos e o Harris. E o Harris. É. Tanto que nos primeiros episódios mesmo do anime, tem um pessoal tem uns caras que querem estuprar uma delas, né? E elas mesmas, elas têm um código que, justamente por elas serem muito suscetíveis ao lado negro da força, né? Elas não podem matar nenhum ser humano, não podem ferir nenhum ser humano, né? Elas têm um código de organização. Se acontecer isso, elas são caçadas. Então, os caras, quando vai pegar e estuprar, ela não pode se defender, né? Mas quando o cara vem, ela fala, tudo bem. Aí o cara só tira só... Ela tá de costas, né? O cara só tira a armadura dela assim e o cara desiste, tá ligado? Puta que pariu. Olha que pra um japonês desistir de um estupro, hein? Tá aqui, pariu. Anime não passa no Japão. Bom, cara, você pode esperar, tipo, umas discussões muito ferradas, principalmente sobre questão de corrupção e sobre até onde eu posso ir pra conseguir aquilo que eu quero, né? Que o anime se trata muito disso. Certo. Né? Tipo, porque lida-se com uma questão de poder, né? Tipo, o tempo inteiro, né? Então, você vai ver muitas que decidiram não ficar em lugares mais baixos da organização porque não querem se corromper tanto. Tem umas que daí aceitaram o desafio e conseguiram chegar até o topo sem se corromper. E tem aquelas que ficam vendo até quando elas vão assinar o pacto com o demônio pra conseguir ficar mais forte, né? Que vão bater aquela ligação pro John Constantine e falar... Me põe na linha com o demo aí, você que tem uns contatos. Você que manja os Paranauê. Né? Então, o anime discute muito forte isso, né? Eu acho muito, muito legal essa parte, né? E espere ver realmente, cara, lutas com... Cara, as mulheres estão usando espadas enormes. Então, cara, é desmembramento, evisceração e decapitação, tipo, adoidado, assim. Ah, maravilha. Tá ligado? Tipo, realmente o sangue escorre da tela, cara. Mas ainda assim é de muito bom gosto. Já que nós estamos nessa linha de apontar um ponto negativo no anime, um ponto negativo pra mim no anime são, na verdade, dois. A trilha sonora dele não é muito boa. Eu particularmente não gostei. Mas vocês não precisam aceitar muito a minha opinião, porque eu não entendo quase nada de música, então... É justo. Mas a parte, acho que ruim mesmo, é a parte que tem um carinha que acompanha a Claire durante 50% da jornada, mais ou menos. A parte onde esse cara... As partes que ele tá com esse cara, que ele tá meio que se apaixonadinho, assim, pela Claire, assim... Cara, esse cara... As partes que estão só com ele, que não tem mais nada envolvendo a história, são muito chatas. Ah, tá. Mas sabe, você vai ter ali no meio, ali, uns 5, 6 episódios, ali no meio, você vai... Em várias partes, assim, você vai dar skip, tá ligado? Tipo, no meio do episódio, assim. Você vai saquei. Mas bom. Tirando esse cara depois também desaparece também, vai aparecer só depois, mas é... Tipo, se bobear, filler, no mangá não tem se bobear. Não tem, eu conversei com uma mulher daí que vem... Ah, a gente conversou lá no Anime Friends. Sim, verdade. Com a Paloma lá, e ela... que é da Jambô Editora, lá que ela vende também a Claymore, ela falou que até esse cara também no mangá, até ele não ir embora, tá ligado? Tipo, ela falou que, ai, que saco. Puta, ela falou que uns 5 mangás que ela teve vontade também, tipo, de jogar fora, assim. Caralho. Mas também no anime, ele não fica focado inteiro com ele naquele episódio, sabe? São partes, assim, do episódio, assim, você tem vontade de pular, mas... Ah, saquei. Mas fora isso, cara, tipo, é muito boa, assim, as técnicas de lutas delas são muito legais, muito personalizadas. Eu espero uma coisa meio Cavaleiros Zodíacos, assim, cada um, os golpes com poder, tá ligado? É certo. Só que é mais sujo, tá ligado? Tipo, mais realista, assim, mais fela mesmo, mais filha da puta mesmo, anime. Tá. Essa é a minha indicação. Interessante, eu ouvi coisas boas de Claymore, cara, né? Vale a indicação mesmo. Ah, você, Harrison, cara, você acha que eu curti muito, cara, o Claymore, cara. Pelo menos faz muito cara fazer um tipo de anime. Tipo, Ele me parece um Berserker mais leve. Isso, é basicamente o Berserker versão feminina, cara. É basicamente, cara. Tá querendo dizer, então, que não é um Berserker pra menininhas? Oi? Não é um Berserker pra menininhas. Não. É um Berserker versão feminina, não é pra menininhas, não. Entendi. Não é pra menininhas. Deixa claro que eu sou galera. Vou deixar claro aqui, porque o Harris tem mania de virar e falar pra que eu assisto coisas de menininhas, mas eu não tô falando nessa conotação, não. Isso foi o Duke latiu e eu que toma puxada na coleira. Que porra é essa? É assim mesmo, Harris. Ai, meu Deus. Tipo isso, cara. Ainda bem que eu sou o dono dessa porra, alguém vai ser demitido amanhã já. Apertado a rede social. Bom, a minha segunda indicação vai pra um anime chamado Dodge Hack, ou Dodge Hack. Nossa, um mangá, cara. É ponto HCK. Isso, ele. Em particular, o que eu assisti foi o Singing. Ele tem 1 milhão de outros. Ele tem Quantum, Versus, Dust, Legend, não sei o quê. Tem 1 milhão de tipos desse. Tipo Power Rangers. Porque na verdade ele segue acontecimentos de um MMORPG chamado The World. Então, tudo que envolve esse The World é o que essas séries vão trabalhando, né? Tá, saquei. No caso dessa, que é a Singing, ela acompanha o personagem principal, é o Tsukasa. E ele tá acordado um dia e vai... Ele não lembra muito as coisas do seu passado, a identidade dele e tal, perdeu a memória. Ele vai tentar entrar nesse jogo, The World, e ele não consegue se conectar. E é tipo, é o jogo que todo mundo joga. É mais do que o World of Warcraft, sério. Tá. E League of Legends juntos. Nem fudendo. Isso só no Japão. Isso só no Japão. Então ele não consegue se conectar nisso. Então a série ela acompanha ele, o porquê que ele não consegue se conectar a esse jogo. Uhum. Ele acompanha coisas estranhas que estão acontecendo nesse jogo. E a história mesmo de desvendar quem é esse Tsukasa, né? Por que que ele não se lembra do passado dele e tudo mais. Certo. O muito divertido é porque é um anime que foca nos personagens, 100%. A história dos personagens, você... É, todos os personagens que aparecem, eles não são personagens vazios, nenhum deles. Todos eles têm muita história, tem muita coisa pessoal deles ali, sabe? É, nenhum personagem você vai ver e você fala, ah, é o estereotipo do personagem X. Não, eles não são previsíveis dessa forma, sabe? Eles são bem imprevisíveis. Você tá querendo falar pra mim, então que é uma série original, então. É muito original, inclusive. Essa é, pelo menos, a Singing. É muito original, cara. E o mais divertido é que os caras, eles te sacaneiam, entre aspas, assim. Porque eles vão te jogando vários e várias histórias e assim, porquês pra... Por que que ele não pode se conectar? Por que que... Que ele perdeu a memória, sabe? Coisas assim, os porquês. Tá. Eles vão te jogando vários porquês, né? Respondendo os porquês, muito plausível. Muito plausível. Você fala assim, putz, é isso mesmo, hein, cara? Aí depois de alguns episódios não é mais. Também plausível por não ser mais, entendeu? Uhum. Então é um anime muito legal nisso, curtíssimo, 26 episódios só. E tem ligação, todos os Dot Hack. Tem ligação com outro Dot Hack, mas nem que não apareça o Tsukasa de novo, eu sei que vai citar o cara, sabe? Certo. Ah, o garoto que não conseguia se conectar, essas coisas assim. É uma grande série, a Dot Hack. E tem até uma que tá passando agora também, dessa com um nome estranho, que eu não assisti nenhuma depois. Mas essa Sing, ela é muito foda, vale muito a pena, muito bem desenhado, muito bem escrito. E bem original aí, como o Basso disse. Meio com desdém, mas é verdade, bem original. Eu li o mangá desse anime, eu não sei se foi dessa versão, honestamente, porque faz muitos anos. E eu acho que é legal indicar ele é muito recomendado para quem assistiu Sword Art Online e tá aquela ideia de, ah, acabou, não tem mais nada na linha, curti pra caramba. Pelo menos o que eu li no mangá é, que nem eu falo, ele era o pai do Sword Art Online. Ele teve essa ideia antes e trabalhou de uma maneira muito boa. Talvez um pouco menos de ação do que o Sal tem, mas eu também achei muito foda. Uma ótima indicação do Ricardo. É, esse daí que é mais pegado pro mangá, é o que no anime ficou Dust. A série Dust, Dust. Legend of Twilight. Ah, tá. Ah, eu não sei qual foi, esse cara, é honestamente. Esse é o do mangá, eu sei que esse é o mangá que a gente leu, que foi até você que passou pra mim, Du. E o anime só tem 12 episódios, mó curtinho. Só 12? O Dust, só 12. Boinha, é porque eles são curtinhos, assim. Porque eles são por temporada, né? Cada temporada se transforma em outro anime, né? Ah, sim, é verdade, verdade. Então ele é curtinho. O mangá que eu te emprestei é original, não é? É a primeira série de Ponto Rock. Foi o primeiro mangá que saiu, é. Os grandes mesmo que saíram da linha em anime foi esse Singin e o Roots, que é o logo depois, que é... os dois têm 26 episódios. Aí depois tem acho que dois que são só OVAs, e esse daí que é o Legend of Twilight, aí o Dust, que é o do mais puxado pro mangá. Tá. Eu não sei, a gente tava nessa linha de falar ponto negativo. De verdade, o Singen, eu acho que... depende do que você gosta mesmo. Porque assim, se você gosta de um negócio ação, aventura, esse tipo de coisa assim, então se for um ponto negativo é que ele é um pouco mais parado. Mas pra mim não é negativo nem um pouco, porque é assim que é o anime, entendeu? Você tá buscando esse tipo de coisa. Porque, afinal de contas, ele é um anime de drama, meio que um drama, assim, né, entre aspas. Uhum. É, o drama com aventura, mas puxado no personagem. Então tem bastante fala, tem bastante texto, sabe? Tem bastante coisa. Certo. Interessante, interessante. Dot Hack, aí pra galera. O bom de ter dessas temporadinhas curtinhas é que Cara, dá pra assistir bem fácil. De boa, dá, pra assistir, dá pra assistir toda a coleção do Dot Hack, numa batida só, porque vai dar, acho que, no total, não passa de 80 episódios, sabe? Todos os hacks que já saíram. É de tipo, episódio de 70 20 episódios minutinhos. De anime, né? É de 20 minutos, normal. Ah, só os OVAs que são um pouquinho mais longos, mas acho que dá 36 minutos. 3 episódios, uma hora. Tranquilaço de assistir. Bom, a minha segunda indicação é um anime novo. Aí a gente vai passar de anime velho. O quê? Será? Será que eles querem usar algo que tem menos de 15 anos? Não pode ser. Porra, bem menos. Ele sim. É dessa temporada agora. Terminou o último episódio. Tem mês passado, esse mês agora. Pode isso? Mas pode isso, Arnaldo? Pode isso. O Rick, tá no contrato que a gente pode falar de coisa nova? Só um minutinho aqui que eu vou confirmar aqui com... Só um minutinho. Vê a sessão 47C. Vai lá, Rick. Ok, Google. Consulta aí. Tô em contato aqui com o nosso advogado, ok? Ok. Sim. Sim, seu Juarez. Pois não. Sim, novo? Sim, tá liberado. Segundo ele, tá liberado. Tá liberado, Du. Tá liberado? Pode continuar. Que pariu, que a gente precisa rever. O advogado liberou. Então fala aí. É o quê? Que é o Inuto Hasami Watsukayo. Ou como a galera chama, que eles gostam de abreviar, né? Inu Hasa. Fukushu, shitai wa yo ne. Soko made da. Ikusu. Omae ga inochi gake de kaete kita hon wo. Watashi wa ano otoko no shi wo wasurenai. Ore wa inochi gake de yonde kita. Genjitsu wo minasai. Urasai! Não, tem que abreviar, né? Eles gostam ou não, né, Magalhães? Por favor, né? Se nego não gostasse de abreviar, a organização Shield tá fodida. Tava, pô. Nossa. É um mangá sem noção de comédia, assim, e ação, muito engraçado. Que é a história de um cara, né, o Harumi Kazuhito. Ele era um cara viciado em leitura. Que passava o dia inteiro lendo, a casa dele era porrada de livros por todos os lados. E um dia ele descobre uma autora que ele acha incrível, a melhor autora do mundo, e ela nunca lançava o último livro da coleção. Um dia ele foi tomar um café, saindo assim, foi lá num café, e o lugar foi assaltado, e ele resolve partir pra cima do cara. Toma um tiro na cabeça e morre. Claro. Até aí tudo plausível. Para um anime, tudo plausível. E de repente agora vem a parte estranha. Ele reencarna como um cachorro. Porque na hora que ele tava indo pro paraíso, ele falou que ele não podia morrer sem ler o último livro daquela série. Ah, cara, você realmente acha que isso não é plausível dentro do mundo dos animes? Ah, não sei. Bom, tá, mas... A parte legal é que daí a autora do livro foi quem ele salvou lá no café, sem ele saber. E ela começa a ler a mente dele, ela começa a entender os pensamentos do cachorro. E ela tá desesperada, ela acaba encontrando ele na loja. E ela é uma viciada em tesoura sádica que corta ele o tempo inteiro. E tem muita luta no anime com a irmã dele, que tem um fatiador de peixe gigante. E a empregada doméstica que luta com um aspirador de pó. Viu? Por isso que ele assistiu. Nossa. Pô, ô Du, agora você me deixou na dúvida. Agora eu não sei se eu assisto o Karekano ou esse. É, não, porque tá... Eu não sei qual que eu escolho agora. Sinopses estão demais, hein? Puta que pariu, cara. Pô, cara, mas no fim o anime é muito engraçado. Você dá muita risada, é muito sem noção. É muita zoeira boba, assim. Você vai rindo e vale a pena. São só 12 episódios, essa primeira temporada, né? Porque ele tá nessa onda nova de anime agora. As 35 duram um pouquinho mais. As outras 35 temporadas duram um pouquinho mais. Não, não sei se vai ter segunda temporada nem nada, porque é essa onda agora de anime pra divulgar mangá. Então ele teve esses 12 episódios, talvez ele volte ano que vem, talvez tenha que acompanhar no mangá. Mas, cara, vale a pena pra dar risada, porque é muito nonsense e é muito legal. Interessante. Só, qual que é o nome de novo? O abreviado, por favor. Inuhasa. Inuhasa. Alright. É cachorro e tesoura. Que bom, né? Eu ouço. Porque tesoura é a arma da escritora, ela luta com uma tesoura. Caralho. Interessante. Ai, cara, fantástico muito de Du, cara. Pô, é divertido pra caramba, você dá muita risada. Você só põe anime sério, gente. Que coisa. Cara, eu não lembro agora se eu vi isso em TV aberta ou na Cartoon Network. Já é mentira. Eu só começo inventando já. Eu preciso repetir qual strike foi. 3. Talvez o Du possa me lembrar, que acho que o Du assistiu. Hunter vs Hunter. Aonde apareceu esta maravilhazinha? Você provavelmente assistiu ele primeiro na TV a cabo, ele foi pra TV aberta um bom tempo depois. Será? Ele passou tipo na Band já. Tá. Não, mas pode ser que eu assisti Hunter vs Hunter na época boa da Cartoon, onde eles ainda estavam arriscando colocar anime, porque depois sei lá o que aconteceu. É, porque eu acho que ele na Band, cara, é anos 2000 já, hein? É, com certeza anos 2000. Então, cara, eu acho que você não assistiu, não. Vamos ver pra frente do ano 2000, cara. Você deve ter assistido isso antes. Tá. Não, então vamos apostar na... Bom, mas enfim, tipo... Pra quem for conhecer esse que eu vou comentar agora, tipo, também acha... Não só acha fácil na internet, como também estão fazendo um remake de Hunter vs Hunter. Que esse garantido está saindo ainda, então você acha de boa. Mas é um puta de um anime legal também. Mas é remake tipo Dragon Ball Kai ou não? Não, eles basicamente, o anime era muito cortado e ele foi feito um OVA depois. Eles continuaram aquilo, deram uma melhorada incrível na animação. É, basicamente, eles... É que o Dragon Ball Kai eles ainda acabam cortando muito, tá muito mais próximo ao mangá. Eles cortaram no novo Hunter, eles adicionaram. Eu acho que tipo, o remake do Hunter vs Hunter não é Dragon Ball Kai, sim Full Metal Brotherhood. Ah, isso. Perfeito. Exato. É mais pra isso, tá ligado? Tá lindíssima essa nova série. Cara, eu assisti alguns episódios, tá incrível. Antes do Harris terminar, é só... O gabarito é muito bom, o cara escreveu Yu Hakusho. E a mulher dele ajuda ele, que é a desenhista do... Desenhista e escritora de Sailor Moon. Aí, ó, perfeito. O cara é casado com a menina de Sailor Moon e eles dois... Puta, agora fodeu, né, cara? Que agora a gente tem um peso pro sim, um peso pro não, né? Não, cara. Sailor Moon pra época era legal, eu não lembro. Eu assistia Sailor Moon, cara. Ah, não, Sailor Moon não, louco. Parece que tava era no horário de aula, eu não assistia. Mas, eu não assistia, mas minha irmã assistia e falava que é muito bom. E, tá, cara, tava passando, né? É foda porque o anime basicamente conta a história do Gon, que ele quer... Saiu pro mundo pra ir atrás do pai dele, que ele não chegou a conhecer. E ele sabe que o pai dele é um hunter famoso. Né? No universo do anime barra mangá, os hunters são... Ser um hunter é uma profissão de um status muito foda. Você se aventura pro mundo, você caça coisas que ninguém nunca imaginava caçar, consegue tesouros fodásticos e... E o pai do Gon é um hunter famosíssimo, e o Gon falou, cara, quer saber? Eu vou atrás do meu pai pra ver qual é que é essa porra. Primeiro pra conhecer ele, depois pra perguntar por que ele me abandonou, e terceiro, vamos ver qual é que é de ser um hunter. Aí o cara, tipo, bem no comecinho assim, ele vai e tenta fazer o exame hunter, esse tipo de coisa. No processo, acaba conhecendo outras pessoas, não fazendo muitas menções com Yu Yu Hakusho, mas o grupo se fecha em 4 pessoas também. Curiosamente, e a gente quase nem vê assim, detalhezinhos de personalidades de alguns que se encaixam no Yu Yu. Tipo, comentando assim. A gente não ri aí também? Comentando assim. Ah, tem. Não, o Riei sempre tem, né, cara? Tem. Todo anime tem. Tem um Riei, um Kurama e um Koabra, cara. Puta que pariu, tipo, sem só zoeira. Só Yosuke se salvou, só. Só é... é porque o Gon não parece. O Gon não tá pra Yosuke, não, cara. Não, não tá, realmente. Mas sei lá, tipo, ainda há muita história pra acontecer. Vai que aparece alguém no grupo que bate com isso. E, porra, cara, é um puta no anime da hora de assistir. Você consegue pegar carisma com todos os personagens do grupo. A história é interessante pra caramba. Apesar do negócio ser focado, tipo, na história do Gon, em sair pro mundo como um hunter, descobrindo coisas novas e ir atrás do pai dele, uma coisa legal no Hunter vs. Hunter é que, tipo... Em várias partes do anime, a história meio que vai também dando uma dobradinha e ela pega focos dos outros personagens, dos outros amigos do Gon. Então você vê coisas que aconteceram, coisas que estão acontecendo com um dos outros personagens e pega um momento relembrar a viver do que aconteceu no passado dele e começa a ver coisas que estão acontecendo agora e tipo, puta que foda. E histórias sempre interessantes, tá ligado? Então, assim, de modo geral, é bem foda, cara. Aproveita que tá saindo o remake, que nem o Edu comentou, tá com uma puta de uma imagem bonita pra caramba, tá bem interessante. Corre atrás do remake do Hunter vs. Hunter. Tem algum nome especial do Hunter vs. Hunter, alguma coisa? Hunter vs. Hunter 2011. Que bonito. Porque ele foi lançado em 2011, então... Eles mantiveram. Se pá. Mas é isso. Vai atrás de Hunter vs. Hunter de 2011. Ainda tá saindo, né, Du? Acho que eles não fecharam. Tá saindo toda semana. É verdade. Então acho que vale a pena, cara. Uma historinha bem legal pra quem já curtia os bons e velhos tempos de Yu Yu Hakusho. Cara, Hunter vs. Hunter é... Porra, cara, é muito foda, mano. Acho bem provável que vai gostar também. Bem, minha última indicação aqui vai para os saudosistas de plantão, né? E Paixão Nacional, hein? Paixão Nacional, um dos animes, assim, que era daqueles que eu saía da escola e corria, assim, para dar tempo de chegar para assistir, né? Que era o Super Campeões. Isso, nossa, cara, quando eu entro em campo... Nossa, cara, era muito não, bom, basta, cara. Não. Tudo bem. Rick, põe em looping ele cantando esse comecinho, por favor. Eu entro em campo. É um momento de deslize. Cara, foi uma série muito boa. Sem trocadilhos, esse é clássico, hein? Esse é clássico. Não, esse é muito clássico, cara. Pamparrão, hein? Esse é muito clássico, cara. Porque, mano, era o série de futebol, né? Japonês. Né, contando com... A gente acompanhando a saga do nosso amigo Oliver Tsubasa. Ei. Né, garoto sensacional. Inclusive chama Capitão Tsubasa, né? Original. Originalmente o anime chama. A série original, né? Que ela foi feita entre 1982 e... Foi até 1997. A gente é novo, né? Mas a série, ela conta com essa parte principal, que é o Capitão Tsubasa, tem 128 episódios, okay, né? Que começou lá em outubro de 83, foi lançado no Brasil, né? O anime, já que a gente tá falando do anime, né? Uhum. E além disso, teve o anime, gerou várias outras séries, né, junto, que eram tipo spin-offs ou coisas que completavam, certo, né? E tem o Shin Capitão Tsubasa, né, que é uma série mundial, uma série também do Sub-16, né? Depois foi refeito, daí depois que tinha acabado já a série principal, e esse foi refeito Capitão Tsubasa J, né? World of Yuff. Né? Tipo, seria tipo jovem, jovem mundo, jovem é, mundial. Esse eu assisti bastante. É esse que ele vem pra, pro São Paulo também, antes, né? Que eles chamam do que? Eles têm um, outro nome, né? Não sei, cara. Que eu fiquei sabendo, pelo menos, era, era esse Capitão Tsubasa. É o Jay, né? É. Jay, né? O... Não por causa que é o próprio coisa. Ah, não. É, o Oliver vem, mas no Jay, uhum. O principal vem no time de base. Vem, vem no time de base. O e o Capitão Oliver Tsubasa vem... Road to... Do 2002, né? Tipo, que era uma outra também que foi no. Ah, não, esse foi especial outro pra Copa do Mundo. É, que também, mas também foi série. É, mas né? É especial só pra Copa do Mundo. Gerou também aí, pelo menos, aí, tipo. Sei lá, uns 5 filmes, mais ou menos, entre 85 até 94, né? Gerou aí também 5 filmes também, contando partidas especiais, assim, deles contra. Os Países Baixos, a, que seria tipo a Holanda, né? A Alemanha, né? Tipo, um campeonato sub-16 do Japão, né? E outras coisas assim, né? O que eu gostava mais no Super Campeões, cara, era a noção de futebol com superpoderes, cara. Nossa, cara. É muito foda, cara, as jogadas. Ainda não vou comentar. Tá guardando. Tô guardando, é. Tá juntando o quê? Porque... Olha o Rick fazendo Hadouken aí, 45 futebol, minutos, vamos lá. Futebol com superpoderes, super campeões ainda é o juniores, mas tô guardando o Ki aqui, vamos lá. Pode juntar. Continuar. Tem Kung Fu... Futebol. Kung Fusão, pode continuar. Pode continuar, Kung Fu Futebol Clube. Kung Fu Soccer. Não, cara, mas eu gostava pra caramba, cara, do de acompanhar a história, principalmente dele, do Carlos, do Benji, né, que, tipo, que forma, acaba formando depois o... O Carlos, na verdade, fica amigo dele logo no início, né? Quem que é inimiguinho dele é o Benji, né? Que é o goleiro do rival da escola dele, né? E o Kojiro, que é o rival de outra escola, né? Ele é, né? Eles fazem nos interclubes, né? Inter-escolas lá, né? Deles. Ah, mas o Benji e o Kojiro não jogam no mesmo time? Não, o Benji e o Kojiro... Eles jogam depois. Jogam depois no mesmo time. Ah, tá. Tá certo. Entendeu? No início eles acompanham o estadual das escolas. Quando eles vão, quando o Oliver finalmente, o Tsubasa finalmente derrota o Kojiro mesmo de verdade, né, o Benji já é o goleiro dele, do time dele. Ah, entendi. Ligado? Quem joga junto depois é o Carlos Misaki e o Benji Wakabayashi, que jogam juntos contra nosso amigo Kojiro, que era um puta de um antagonista legal, né? Que tipo, não era vilãozão. Era um mequetrefe. Era um antagonista legal, cara. Era, tipo... na minha opinião, a personalidade de todos os personagens desse anime, cara, eram muito legais. Eram. Eles tinham personalidades muito fodas, cara. O Tsubasa, ele era bem... Tsubasa, o Carlos era muito foda. É, o Tsubasa é aquele líder nato, bem otimista, né? O Carlos era o braço direito. Exatamente, sempre, né, cara? O Benji era um orgulho e uma fortaleza... gigantesca, né? E o Kojiro era força. Exatamente. Era o Benji que treinava chutando a bola contra a onda, né? A bola tinha que atravessar a onda pra ele saber não, que estava... Não, o Benji era o goleiro. Ah, caralho. Ah, então era o... O Kojiro, então. Não era? O Kojiro. Depois quando ele foi treinar o chute do dragão daí, que esse era o chute do tigre. Quando ele foi treinar o chute do dragão, ele teve que derrubar uma árvore com a bola. Olha só. Cara, era sensacional, cara. Era sensacional, cara. O Carlos, então, o Carlos dormia com a batendo baixadinha. Né? Tipo, mas eu gostava muito, cara. Depois foi. Aí é legal também, tem várias que viram voltas, né? Tipo, pessoas que eram. O Kojiro depois acaba entrando pro time do Oliver, né? Tipo, outros personagens que eram super rivais deles, né? Tinha aqueles gêmeos que escalavam a trave, né, pra chutar. Né? Tipo, fazendo. Pois no final, todo esse pessoal que vai aparecendo, eles fazem um baita de um Dream Team, né, com esse pessoal pra lutar as internacionais, né, pro Japão. Uhum. Né? Isso acho que não sei se foi antes ou depois do Oliver vir pro Brasil. A última temporada o Oliver vem pro Brasil. Então foi um pouquinho... A temporada que eu digo é a última parte, né? Aham. Uhum. É o último arco. É, que... Nossa, mas achei, tipo, achei muito legal mesmo, cara. Muito divertido assistir. O... A única coisa é que o desenho é bem tosco, né? Que é de 82, né? Simplesíssimo, cara. Bem simples mesmo. O traço é muito simples, é muito. Tá ligado? Mas as músicas eram bem empolgantes, bem no clima de futebol, né? Super, assim, tipo, realmente, tipo, de torcida, assim, né? Coisa, tipo, contagiante, né? As músicas são. E, puta, cara, é um anime muito legal construído. Ele, eu acho que ele só, eu acho que o ritmo dele, pra hoje, acho que é um pouco lento. Né? A gente vê hoje que as coisas se resolvem em menos episódios, né? Lá você vai ver, tipo, vários episódios para se resolver alguma questão, tipo, dentro do anime, né? Mas isso eu não acho ruim, talvez seja o que o pessoal de hoje deu uma estranhada. Mas eu não achava ruim isso, porque se é realmente curtindo a resolução inteira do problema, né? Mas nossa, muito, que... muito boa indicação, cara, é... Tem vários, depois se você quiser, ainda tem séries que saíram depois dele, tem filmes depois que deram também, tipo, explorar outras partes, tá ligado? Tipo, vale muito a pena mesmo pra quem quiser dar uma olhada nisso, que daí se gostar vai ter um monte de coisa pra seguir, pra depois continuar assistindo. Eu lembro que eu gostava bastante, cara. Hoje em dia eu acho que eu não teria saco de reassistir. Pra de repente, pra alguém conhecer, tipo, Igor, que não assistiu ainda, de repente vale pela surpresa. Hoje em dia eu acho que eu não conseguiria assistir, mas eu lembro que eu realmente gostava bastante desse aí. Aham. Uhum. Nossa, e fora que gerou também 1 milhão de jogos de Super NES, sim. Né? Tipo, ah, não, sim. De coisa, assim, isso gerou também que alguém quiser, pra PC, pra PlayStation, tá ligado? 1, 2. Sim. Né? Tipo, nossa, tem pro PS2 até. Cara, cara, eu tava procurando a pesquisa, tem Capitão Tsubasa, né, pra PS2, cara. Caraca. Bom, sem querer, mas a minha indicação agora também é futebol. Ah, você tá me zoando. Eu vou falar de Inazuma Eleven, ou conhecido aqui no Brasil como Super 11. Versão brasileira Central. Vamos, olha que jogada genial. Nós vamos ter que jogar. O Super 11, ele é um Capitão de Tsubasa, só que com poder de verdade. Mesmo. Você tá me zoando, Rick. É tipo, botaram os X-Men pra jogar futebol? Isso, lance isso. Assim? Não, é exatamente assim, cara. É exatamente assim. Não. Pô, é muito foda. Super campeões, cara, você tinha umas coisas, tipo, impossíveis, assim, tipo... Não, aqui é outro mundo. Não era nada, mesmo. Tipo, soltar raios, tá ligado? Não, aqui solta raios, etc. É outro mundo aqui mesmo. Caralho, é outro mundo. Mas é outro mundo mesmo. A gente acompanha a história do Endo, que é o personagem principal, e estranhamente, o que é legal, na verdade, é que o Endo, ele é um goleiro, que é muito estranho a gente acompanhar um goleiro, né? Uhum. Essas histórias. E ele é neto do Daisuke Endo, que foi o melhor goleiro do Japão. Ele não conheceu o avô, o Endo. E aí ele seguiu a mesma linha do avô e tal. E ele... O sonho dele sempre foi montar um time de futebol na escola dele pra participar da Nacional, né? E aí ele acaba montando um time. E na primeira temporada a gente acompanha esse time que ele consegue montar. Na escola dele, lá na Raimon, e disputando o Nacional, né? O legal desse diferencial que tem nesse, além dos superpoderes e tudo mais, é que a gente acompanha aquilo que a gente já comentou milhões de vezes, que é legal, é montar a equipe mesmo. Ah, tá. Então, o cara do bairro. Ah, você tá procurando o quê? Não, tá procurando um cara que chuta forte. Tipo, você tem que ver o Tião da esquina lá, o Tião da esquina é foda pra caramba. Tem que ver o Tião perna biônica. Aí ele vai, aí tem que convencer o cara, tem que ver em que escola ele estuda, se a escola dele tem time de futebol, e aí tem aquela disputa de, se você conseguir fazer um gol em mim, você entra pro time, essas coisas, sabe, mesmo, de montar os testinhos, né? Os testinhos e tal. E aí é legal porque a série vai indo, né, é um anime novo, recente, 2010, e ele tem várias gerações, ele vai até 4 gerações, né, 4 temporadas. E nessas 4 temporadas você acompanha mesmo, é muito legal que é bem separado, você acompanha o que é chamado de Futebol Fronteira, que é o nome do campeonato, que é esse estadual aí de times, Aí você, eles, é, você acaba acompanhando depois o Internacional de Escolas. É. Aí quando acaba o Internacional de Escolas, aí eles representam o Japão. Aí eles formam um time, o Endo vai para a seleção japonesa de futebol. Aí tem o Campeonato Mundial, certo? Uhum. Depois disso, tem como se fosse... É, imagina o Pokémon que você ganha da Elite dos Quatro, depois você enfrenta o Gary. Uhum. É como se fosse a mesma coisa. Então, ganhou a Copa do Mundo, agora você vai enfrentar, tipo, as super seleções. Você entendeu? Tá. É, os Dream Teams. Isso, aí eles enfrentam o Dream Team. No final dessa temporada que eles enfrentam o Dream Team, vem o que... Ah, ok. Ah, o que? Desce Deus e fala, vamos jogar bola. Não, mas descem extraterrestres, eles são convidados para o campeonato espacial de Super 11. Não! Não, não existe sério, isso. Sério, que é a última temporada. Ah, mano, não. Verdade, cara. É a última temporada e eles foram... Aí não é a seleção. Aí eles são o Earth Eleven, a seleção da Terra, rapaz. Olha só. Ele é o goleiro da seleção da Terra. Eles têm que vencer essa, porque se a seleção alienígena vencer essa vez, vai ser a décima consecutiva e eles poderão invadir a Terra. É, não exatamente isso, mas... Não, mas tem uma aposta rolando que é quase isso. Mas é muito divertido, cara. É muito divertido. É... Diferente do Super 11, por exemplo, do Capitão Tsubasa, que era um anime da época de 80, porque era assim, ele era mais lento mesmo. Esse aqui é mega dinâmico. Mega dinâmico. Acontece um milhão de coisas em todos os episódios. É muito divertido. É atual o Super 11? É de quando? É, ele foi de 2010 e acabou agora há pouco tempo, tem 127 episódios. Ah, já acabou, já tá. Acabou com 127 episódios. Não, acabou mesmo com 127 episódios. Certo. Ah, que até semana retrasada. É quase saindo. Igual o Coisa teve 128, cara. Então. Mas a diferença é porque eles fazem muito mais coisa, né? Ah, certo. Mas é muito divertido, sabe por quê? Em toda vez que acontece algo novo. Tem coisas que eu, pelo menos, adoro, que é juntar a equipe, né? Pegar a equipe nossa lá. Sim. E as coisas que sempre tem nessas coisas, hein? Eles encontram o fulano da ilha tal, e aí olha e fala assim, você não é o fulano que chutava, que era no time não sei o quê, que aposentou, sabe? Encontra esses caras fodalhaços que ensinam uma técnica nova e assim, uhum. Tá. É muito divertido. Cara, a única coisa que eu achei assim que é foda no Capitão Tsubasa é isso, que você já começa meio com o time mais ou menos montado que é da escola, né? Uhum. E vão entrando outras pessoas, mas é uma coisa mais orgânica, assim, não é tão de você pegar e montar realmente, né? Exato. Tá na, acho que na última parte do anime, que eles vão montar essa equipe, assim, dos mais fodelões, né, o Dream Team, que os amigos, tipo o Oliver, o Benji, o Kojiro e tudo mais, eles fracassam de ver por causa que os caras trazem um pessoal, tipo, muito mais fodão do que eles nas áreas. E aí, tipo, eles têm que ir voltar a treinar e refazer os testes pra se montar como pessoas da equipe, tipo, tão aptos pra estar do lado do Oliver Tsubasa, né? Tipo, a única parte da hora, assim, do anime, assim, dessa parte de montagem de equipe, né? Tipo, realmente, né? Tipo, os principais são chutados, cara, da equipe, cara. Tipo, e tem que voltar, cara. Eu acho muito foda, cara. Mas esse negócio de montar equipe, cara, puta, cara, é muito foda legal. Em filme, cara. É muito foda em anime, cara. Eu gosto muito dessa parte. É foda em qualquer jogo também, cara. É foda em qualquer coisa. Nossa, mano. É muito foda, cara. E é bacana que esses 127 episódios, eles acompanham... já é englobado todas as gerações aí que eu falei que vai até o espaço, né? Uhum, porque sim, você tem o... É, porque você tem nas outras gerações... nas outras gerações, o se passa 10 anos depois dessa história que o Endo com o Japão vai participar do Mundial, né? Uhum. E aí você acompanha o tema que tem o Endo como herói, o Endo já é famosão no Japão e tal, e se acompanha o tema, participando de várias coisas, com a ajuda do Endo e tudo mais, e continua aí até a galáxia com o tema e tudo mais, mas com o Endo em participação mesmo, né? Uhum. Mas é bem bacana mesmo, porque é uma continuação diretona, parece você vê o Endo mais velho, você vê todos os caras que você curtia mais velho, né? 10 anos depois do que aconteceu lá do Campeonato Mundial, então é muito legal de acompanhar. Nice. Bom, minha última indicação, mantendo a ideia de coisa velha agora, esse acho que é o mais velho que eu vou indicar aqui. Voltando ao nosso normal. O nosso normal. Graças a Deus. É o anime Inuyasha. Caralho, nossa, cara, hein? Nossa senhora, também carteirada aí, sim. Nossa, esse é uma carteirada. Olha, eu achei. Olha, eu dei uma carteirada lá no início com o Full Metal Alchemist. Outro clássico. Obrigado, eu dei uma carteirada lá no início. Agora, tipo, porra, aí nem acha, né? Tipo, tomar no cu, né? É. Eu não acho, cara, eu nem preciso falar muito sobre a história que todo mundo conhece. O que eu queria principalmente falar nessa indicação do Inuyasha é que em 2009, 2010, lançou Inuyasha Kanketsu Ren, que ele é o final do anime, porque o anime ele foi produzido em 96, foi até 2000 e pouco, e ele não chegou ao fim, porque o mangá ele demorou muito tempo para terminar. O mangá tem 129 mil edições. O mangá tem cento... Cadê? Deixa eu ver aqui... Não, eu não tenho aqui o mangá. Que merda. A antiga série tinha cento... Ah, não. O mangá tem 56 volumes japoneses. Certo. Só que ele ficou muito tempo parado. É grande, cara. 56 o anime é grande, teve mesmo 100... assim. O anime teve 167 episódios e não parou. E não terminou, quer dizer. Ele parou no 167 sem terminar. E aí, em 2009, quando a autora do mangá, ela termina... Takahashi. Ela terminou o mangá lá, eles pegaram e fizeram o final. Daí contou o que acontece com o Inuyasha pra frente ali. Dá uma pulada aqui no mangá, que tem uma parte que foi onde eu parei de fazer o mangá. Que eles ficam repetindo o mesmo processo todo dia. Naraka aparece numa vila, destrói a vila, o Inuyasha e o Gomi vão lá, impedem. Ah, o Naraka foge. Tá. E fica por isso por tipo 10, 15 mangás seguidos. Daí eu larguei mão. Então, o Inuyasha, eu acompanhei só o anime quando passou na Globo ainda. Na Globo, é. Sim, foi o segundo lugar que passou. O primeiro passou no Cartoon. E eu sei que tava uma questão que ele tava atrás de uma joia, não tava? Tipo... Sim, é a joia de sete almas, que ela é destruída. É sete ou quatro, né? Quatro almas. Não, era a joia das quatro almas. Eu lembro que eram quatro almas, que ela foi dividida em milhões de fragmentos, ela tinha sido. Ah, então, peraí, eu tô em dúvida agora. Puta, não lembro. É, não, era joia. É, eu lembro que dividiu em fases. É, das joias das quatro almas, desculpa, falha minha. Joias das quatro almas, eu lembro disso. Que eu tive dividido em vários fragmentos. Esses fragmentos foram. Estavam sendo distribuídos pra criaturas que acabavam deixando ela muito mais poderosa e tava causando diversos problemas. É, na verdade, essa joia ela deixa qualquer criatura poderosa e a Kikyu, que era a antiga sacerdotisa Mor, se matou e queimou essa joia junto com ela. Destruiu junto com ela. Aí a Kagome, que ela é a principal junto com o Inuyasha, né? Ela tá no futuro e ela acaba caindo num poço no templo da família dela e ela vai parar no Japão feudal. Eles descobrem que a joia tá dentro do corpo dela, porque ela é a reencarnação da Kikyu. Aí o monstro ataca, pega a joia e ela e o Inuyasha, pra tentar recuperar a joia, conforme ela tira com o arco, bate na joia, a joia despedaça e vai parar por todo lado. Daí a série original segue dele, basicamente ele seguindo os fragmentos. É que essa segunda parte, os fragmentos já estão praticamente unidos. O problema é derrotar o Naraki, que é o grande vilão que fez toda a estratégia por trás de tudo que aconteceu em Inuyasha, desde ele ser confundido com o vilão e preso pela Kikyu, até a Kikyu se matar junto com a joia. Foi tudo culpa dele, e daí no fim eles estão querendo o payback com o cara mesmo. Essa última parte final é a derrota do Naraki. Ele fica focado nisso. Caramba, eu só pus Inuyasha pra indicar esse final, que eu nem fiquei sabendo, cara. Eu fiquei sabendo ano passado que teve. Teve pouca gente falando, não sei. Eu não vi pela internet, nas páginas de anime que eu frequento, tudo. Eu fiquei impressionado, vi, valeu muito a pena pra conhecer finalmente o final da história. Mas o final é um episódio só, uma sériezinha? Não, é uma sériezinha de 26 episódios. Ah, tá. Nossa. O anime teve bastante episódio, não teve, 167? 167? No Brasil não passaram todos. Eu imagino. Porque teve muito problema com o estúdio de dublagem da Paris Video. Aí eles não foram ao ar. E tem 7 episódios inéditos mesmo, dublados aqui no Brasil, que nunca saíram. Aqui pra produtora lá. Que pariu, cara. E teve. Isso gerou OVA, alguma coisa assim? Cara, não. Inuyasha ele teve uns 3 movies. Teve OVA pequenininho, mas. É considerado movie porque ele é um pouco maior, ele não segue aquela linha de 3, 4 episódios de OVA com toda a história. Não, é filmezinhos mesmo, de 40 minutos pra TV. E basicamente, o Yasha, esses filmes são muito chatos. Eu acho que todos é perda de tempo tentar ver. É bem fillerzão babaca mesmo. Fica enrolando. Mas o anime em si é uma puta indicação. Outro também, que a gente comentou várias vezes, Trilha sonora impecável, pessoal investiu muito nela e ficou muito boa. Ah, isso eu lembro realmente, cara, que eu achava ela muito boa. Gostava. Era muito bem desenhado também, né, cara? Puxa vida. O traço eu achava, cara. Eu achava um traço bem limpo, cara. Um traço simples, mas era bom. Era bom. É, cara. Sim, era simples, mas eu achava que era bem limpo, assim. Ficava bonito. Ah, o Miko Takahashi é o nome da mangaka responsável. Parabéns pra ela. Ela também fez outra coisa extremamente famosa que quase todo mundo conhece, que é o Urama Meio. Ah, sim. Ah. Se você olhar o Inuyasha, ele parece o Urama pra caramba. Só que com cabelo branco. A diferença é que muita gente conhece e pouca gente leu, né? Particularmente eu nunca li. Mas eu já vi milhões de coisas. Você vai entrar em qualquer coisa de anime, esse tipo de coisa, sei lá, Urama Meio. Eu assistia, passava na Cartoon também. Ah, eu nunca assisti, eu só li. Eu tenho um movie que veio. Teve uma época aqui no Brasil que vinha uma revista com filmes dublados. Vieram todos os de Dragon Ball, teve esse Dorama. Eu comprava todos, né? Valia muito a pena. Cara, última indicaçãozinha aqui também, marota. Esse eu acredito. É que a gente tem. Eu vi que a gente tem muita gente que segue o Kovil Geek, que realmente é mais nova. Mas eu acredito que quem curte. Não, é porque curte... a gente é velho, Harris. Também. Não, velho. O fato da gente ser velho é o fato da gente conhecer. O fato de nós estarmos indicando é porque existem pessoas mais novas que nos ouvem. Ah, sim, desculpa. Exato. E nesse momento, só pra lembrar, estamos cabalisticamente com 27 anos. Todos. Nossa, realmente todos, né, cara, essa semana. Uma semana. Ó, falando nisso, a gente anunciou o aniversário do Rick aqui no ano passado, na próxima semana é o aniversário do Vasco. Ei! 27 anos. Olha só, é verdade. Vai. Não, mas é bom, porque todo mundo tem 27 anos, tipo, é de se esperar que algo ruim vai acontecer, cara. Então, alguém tem que fazer aniversário logo. Com certeza. Bom, qualquer um de nós que morrer aqui vai ajudar o podcast a ficar famoso, então beleza. Também. Justo. E isso que eu vou indicar agora, tipo, quem já não é tão novo assim e curte anime, certamente conhece, tipo, já deve ter assistido, ou pelo menos leu, até mesmo porque o mangá tá saindo uma nova edição. Isso, exatamente. E é maravilhosa. Maravilhosa, puta que pariu. Eu fiz a edição anterior e eu estou querendo já comprar a nova também, porque tá muito foda. E é Rurouni Kenshin, cara, Samurai X. Ó a carteirada. Porra, cara. Desculpa. Você não deu a carteirada. Agora foi dado uma carteirada. Samurai X, cara. Abriu aqui o cinto, né? Baixou a braguilha. Fez só um... Puta que pariu. Cara, é você muito... Você tá falando do anime, né? Porque é top a indicação de anime, não vale? Do anime. E, meu, assim, é um dos poucos animes que eu lembro muito bem que a Cartoon Network, ela reprisou as temporadas à exaustão e eu simplesmente assistia sempre, tipo, puta que pariu, Cartoon, você ao invés de passar episódio novo, você vai reprisar a temporada? Ok, você me ganhou de novo, Cartoon, eu vou assistir. Faça o que você quiser, Cartoon, só não tira. É que nem. É a mesma coisa que eu peço pra SBT de nunca tirar o Chaves, cara. Eu pedi pro Cartoon nunca tirar o Samurai X, cara. Meu, pra quem então não conhece, pra ter uma motivação pra correr atrás, o anime conta a jornada do simpático samurai, o Kenshin Himura. E é legal que assim, no anime. Você já conhece o Kenshin Himura, um andarilho... É, ele já tem já uma alcunha, né? É, ele tem uma alcunha de ser o Batosai, o retalhador. E, só que você vai conhecendo o Kenshin ao longo dos episódios e você não consegue ver o porquê, o onde todo esse medo que gera na presença dele sobre o retalhador, tal, tal, tal. E é legal porque ele nunca nega. Ele deixa bem claro, sim, eu sou, me envergonho por isso, faz parte do meu passado. Então, assim, você tem a confirmação que Enshin Rimura é o tão temido e mal falado Batossaio Retalhador que todo mundo comenta. Mas você não entende o porquê. É, principalmente por causa que ele tá, pelo menos no anime, né, ele tem umas feições bem delicadas, né, ele é retratado, né? Sim, que sim, ele tem uma cara, assim, feições... apesar de ter uma cara meio triste, né, que ele tem, né? Assim, feições que mistura muito humildade, também... porque ele é extremamente humilde, ele uhum. faz questão por ser, pra ele, a humildade é a coisa mais respeitosa que ele pode ter pra qualquer pessoa. E mistura também da tristeza, que sim, ele tem uma parcela de tristeza pelo passado dele. É, mas ele tem cara, feminina mesmo. Ele tem uma cara feminina. Sim, tem uma cara feminina. A única coisa que deixa ele um pouquinho mais assim é a cicatriz, tá ligado? Eu acho que é de propósito, ele tem uma cara mais feminina e com esse choque da cicatriz, algo mais bruto, assim. Sim, sim, não, realmente. Propositalmente. Cabelo bem longo e tal. Nas cenas que você vê o Kenshin junto com a Kaoru, e você vê muitas características até semelhantes de meio Kurama, queixo, assim. Queixo cabelo fino, longo, um pouco ruivo. Da frente, nariz pequeno, delicado. Realmente, essa parte de característica é bem feminina mesmo. A diferença com o Kurama é que o Kurama ele tem um jeito mesmo andrógeno mais afeminado, né? Um jeito mais feminino. Sim. O Kenshin não, ele só tem o rosto. As sim, atitudes, sim. O jeito dele é normal, natural, assim, de um homem natural. Realmente. E é. Mas você também percebe essa diferença do Kenshin, você só encontra ele como o retalhador em muitos momentos específicos, que nem quando ele encontra o Saito pela primeira vez, por exemplo, que é o melhor personagem do anime. Ah, eu gosto muito do Saito também, cara. O Saito, ele é bem foda. E é muito importante quando você encontra o Saito, que o Saito faz muitas ligações pro passado do Kenshin que você não viu. Muita coisa que você conhece de quem era realmente o Batossai vem tudo do Saito. Então é... Fora que o Saito em si é um cara que tipo, puta que pariu, mano. Que filha da puta. O Saito é tipo, é o Vegeta deles. Era aquele sim. inimigo que meio que passou a não ser amigo, mas ajudava em algumas coisas, tal, tal, tal. É, beleza. Encontramos o Kurama, tem o Riei, e E outra coisa foda, além do anime... É que algum tempo depois saíram, eu acho que foram o quê? Foram uns 4 ou 5 OVAs. Ah, acho que foram 4 OVAs, cara, se não me engano. É, foram, acho que, eu sei que, não, acho que foram 5 porque era um lance assim, acho que 3 contava exatamente o passado, desde a infância do Kenshin até o fim do lance Batossai. 1 era um apanhado geral do que você viu no anime. E aí tinha um OVA que aí realmente aí voltava a ser inédito, porque o do anime era coisa que você já tinha visto. Um OVA contava o que acontecia depois. Então, se a gente for desconsiderar esse OVA que só mostrou o resumão do anime, aí acho que dá pra fechar em 4 mesmo, realmente. E, mano, assim, esses OVAs, cara... 3, cara. 3 OVAs? Pelo menos eu dei uma fuçada, uma gulgada aqui, parece que tem 3 OVAs. Um contando a história da infância e adolescência, um a continuação do primeiro, que conta até o nascimento do primeiro filho, né? E o... O fim. O terceiro, depois o fim daí. É. Tem um também, mas não sei se é considerado oficial, que porra que é. Porque eu lembro que tem um que ele faz um apanhadão geral, mas tipo, realmente não há necessidade, tipo... Deixa esse OVA de lado e assista o anime, que vale extremamente a pena. É. A única parte que eu achei da hora mesmo do OVA foi o que conta como ele ganhou a cicatriz daí. Porra, eu achei o OVA da hora do OVA inteiro. Do primeiro, muito, segundo cara. Do primeiro até o último segundo do último, cara. Sério? É fenomenal, cara. O último OVA de também. Chorar, velho. O último OVA de chorar. Se você assiste gostei o OVA. Muito do... então, depois de você muito ter do... assistido o anime e você ter pego o carisma pelo Kenshin, esse tipo de coisa, o último OVA ele, tipo, mano, não faz isso, cara. É, porque então foi por isso que eu não consegui assistir todo o anime do Kenshin. Ah, tá. Mas eu assisti daí o primeiro que contava daí o primeiro OVA que conta a infância dele lá, tipo, da parte sim. que foi, teve aquele massacre que ele enterrou todo mundo daí, ele era criancinha. Exato. Ele né? conhece finalmente. Porque você conhece o mestre dele, o Riku Soijiro no anime, mas aí no OVA você vê o encontro, como é que eles se conheceram, esse tipo de coisa. É. é fantástico. Porque é legal, porque no anime, quando o Kenshin reencontra o mestre, se eu não me engano, acho que ele vai ver o mestre antes dele ir pro Shishio, alguma coisa assim. É, na verdade, enquanto ele vai pro Shishio, tá construindo a espada nova que dele é quebrada. Ah, é verdade. O discípulo lá do Shishio, que eu não lembro o nome. E daí, enquanto a espada tá sendo forjada, enquanto eles estão procurando quem reforja a espada, ele vai com o mestre aprender as últimas técnicas do estilo. Isso. E o mestre. E o mestre, todo aquele primeiro momento, aquele reencontro, você vê no anime mais indícios que o passado do Kenshin foi filha da puta. Porque o mestre, ele tá muito tipo, cara, vai embora daqui. Vai embora. Você que decidiu sair fora da minha tutela, do meu treinamento, você decidiu ir pra fazer tudo que você fez e agora tá voltando aqui, mano, some daqui. Então é mais coisa pra, tipo, cara, o que o Kenshin fez no passado dele, cara. Uhum. Aí, beleza, depois, nos outros episódios, o Riku Soijiro acaba terminando o treinamento do Kenshin, e inclusive até aparecendo pra ajudar eles em outras batalhas, esse tipo de coisa. Tá? Então, uma luta muito foda do Riku Soijiro, no anime normal, não no OVA, contra aquele gigantão que tem aquela espada enorme também. Foi muito foda ver o Riku Soijiro em batalha, que você vê que o cara é fenomenal, cara. E aí no OVA, no primeiro OVA, você já vê o encontro deles, que também é bem pesadaço pra caralho também. Então, uhum, assim, Samurai X, o anime completo e os OVAs, cara, mano, é must see, cara. Quem não conhece aí, tipo, vale a pena. É uma historinha bem legal de samurai. Quem curte essas coisas, curte cultura no Japão, eras antigas, brigas de espadas. Samurai X engloba tudo isso de uma maneira muito, muito, muito foda, cara. Vale muito a pena. E se tiverem a oportunidade, não percam de ler o mangá. Se algum amigo tiver, ou quiser recomprar agora. O mangá é importante porque o mangá tem situações, tipo, assim, sei lá, entre aspas, oficiais que o anime não mostrou, que é coisas do irmão da antiga mulher do Kenshin, que é algo extremamente importante pra você entender exatamente vários porquês da personalidade do Kenshin, e o mangá pega tudo isso da parte do cunhado dele. E saiu isso em OVA depois também, viu? Mas não ficou muito bem trabalhado. Não ficou não, mas saiu. Sim, tem que dar uma citada. O mangá vale a pena, que até essas partes do OVA mais antigo, né, não esse do irmão, ele tá muito mais aprofundado no mangá. No mangá trabalha muito melhor essa parte da infância do Kenshin, mostra muito mais fatos, a parte da relação com a mulher, tudo. Então é uma outra experiência também muito válida, que você não pode perder. Se você gostou do mangá, anime, mangá vai atrás do mangá. Geral, que o negociador do campeonato já deve saber que no mangá cabe mais história, então, sim, consequentemente, o lance é melhor. Então, quem puder correr atrás, corra. Mas, se não, pelo menos o anime, pra quem curte assistir, quem não conhece, corre atrás. E, puta, pra quem conhece, a gente tá comentando aqui, o cara tá, tipo, aquela hora de o cara para, olha pra cima, passa a barriga, é mesmo, rapaz, é da hora pra caralho. Corre atrás pra reassistir também, que, meu, vale muito a pena, cara. Vale a pena demais. Samurai X é... Aí, a trilha sonora. Trilha sonora do caralho. Puta que pariu. Pessoal, então é isso. Mais um castzinho charmoso aqui do Covil. Mais um top de animes. Coisa que, puta que pariu, cara. Sempre, sempre muito bem-vindo, cara. Relembrando que a gente não citou aqui. Deu umas carteiradas aí, mas a gente não citou aqui nem Cavaleiros do Zodíaco, nem Naruto, nem One Piece. Nem essas coisinhas aí. Não, realmente. Por que Cavaleiros do Zodíaco? A gente tem 3 caches pra ele. Não, mas é também porque... Tá aí, né? O que é realmente extremamente pop não é necessidade de ser citado aqui. Mundo. É realmente. Vocês vão e assistam. O One Piece a gente tá esperando ele terminar pra gente poder fazer um... Que eu acredito que será o último cast do Covil Geek. Não, caralho, nossos filhos vão continuar essa porra aqui. Vai ser o último cast deles. Não, vai ter, cara. A gente vai ter que ter filho pra continuar o cast, pra poder sair o Basta ter filho? Eu paro por aqui, né? Eu não vou ter, cara, mas acho que vocês têm que ter pra algum deles fazer o cast sobre o One Piece, cara, porque, mano, eu não vejo fim, cara, nas próximas 2 décadas. Tá que pariu, cara. Nem outros mais novos também a gente não citou aqui, que nem o Shingeki no Kyojin, que, pô, vocês conhecem. A gente não. Mas não, mas tem coisas novas também que a gente tá tão acabando temporadas agora, a gente tá esperando todo mundo certinho assistir, a gente talvez faça coisas futuras sobre isso, então, tipo... Não vai parar de falar de animes. O próprio Brotherhood, um dia a gente pretende fazer um cast pra ele. Ah, na verdade, pelo cronograma nosso, o Brotherhood é pra ser daqui a 2 podcasts, viu? Mas não sei como é que vai ficar agora. Vai ser pra não enrolar com esse aqui, mas tudo bem. É. Acabou de falar de Brotherhood nisso. Então o Harris ganhou novamente um período pra poder assistir o Brotherhood. É, vamos ver até quando. Ganhou uma prorrogação aí, um extension. Eu sou afortunado. Fico rubro. Bom, tchau, abraço que eu vou jogar Beyond. Um abraço pra vocês, galera. Até a próxima. Alô, galera. E eu vou terminar de assistir Attack on Titan. Olha só que maravilha. Falta só 4! Quase lá. Falou, pessoal. Um abraço pra vocês.